Zona 645, após a posição pelo, desça para 2.000 pés, altímetro na 091, autorizado a final do procedimento GLS que se repita na 0, sendo estabilizado. Apelo desce para 2.000, autorizado a estrela que na 0, vai se reportar estabilizado. É, pode... Brasília, pronto, cópia? Autorizado Brasília, 360, Ópera do Luno 7, decola da 1-0, primeira curva direita, Argora, Elefa, 1208, aciona 5447. Gente, se puder, pode continuar mantendo o eixo da Golf-67 no nível 055. Direto na Caju, não vem pensar em tarde. Poderia passar na televisão até então, no usuário, sabe? Subi montanha 075, não vem perder de carro. Vale, sabe, mas eu falo. O nono 66, acione identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível 050, CNH 1091. 050 no Mário, boa noite. Canem 143, acione identificação, chegada bomba autorizada, desça e mantenha 4.000 pés, CNH 1091. Chegada para 4.000, Covid-11, Canem 143, chegada bomba. Estabilizou, 645, visual. Ano 645, completa final, chame a torre no 8, decimal 95. 895, é já. O visual vai passar o marcado externo. Ano 645, boa noite, 7 trem, de pouso na 0, vento 1, 2, 0 graus, 9 nós. Tá mais travado, gol 645. Pouso na 0, 1, 2, 0 graus, 9 nós. Precisado pouso na 0, foi gol 645. Fala por estacionamento azul 2, 7, 1, 8, câmera 1. Autorizado 7, 1, 8, chama tarde. Camarema. Veranda direita, sol 211, Coronel 45. Minha 45 ingressa na Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette, minha 45. Azul 27 no 8, mantenha a posição. Mantenha a posição, 27 no 8. No 869 até o ponto de espera da 90. Quando lá 1 no 8, 95, que negar, 90 no 1. 90 no 1, até o ponto de espera da 190, lá 98, 95. Azul 27 no 8, está performando, fazendo passagem da aeronave do 06, que já estava pronto para o táxi. 7. São Paulo 300 autorizado, upper do Luno 0, decola da 10, primeira curva direita da El Leda Mótica, 1208, aciona 5457. Confirmando, 5457. 4, correto, chama push, pede estacionamento. Autorizado a sinalizar o feedback de chamar táxi. 2010, QNH 10 no 1. Autorizado a sinal do procedimento de LS Rate por 10, chame estabilizado. Estado 2000, chame estabilizado no LS no 1 69, boa noite, a linha decola no 0, ganhou no 20 graus e no 1 na noite. D69 decolou aos 39 com Tirolino 20 decimal 8. 208, boa noite, bom serviço. Novamente. Ligou 1869, boa noite, decolou, cruza 1400. Boa noite, 69, boa noite, contato radar, tudo mantenha o nível 060 restrito inicialmente e voe direto elefa, 1869. Elefa da presente, restrito 060, gol 1869. Para o Pátio Azul 272, está com 106 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Taxa direita 278, via Índia, ponto de espera da 01-1895, Senegal, 0-1-1. Ok, a direita, quando pronto, 295, 0-1-1. Grato, conselheiro. Obrigado, senhor também. Bom, no 645, Juliette, portão 2. Para o 2, bom, no 645. 201 ou 360 para o Galeão, que está ótimo. 6201, Galeão autorizado, 360, Upper November 857. Decola da 10, primeira curva à direita, Dael Leda Irumi. 1208, aciona 5446. A 0 autorizado, decola da 10, curva à direita, Dael Leda Irumi, Upper November 857. 208-446-6201. Correto, chama o push. O 1869 super restrito até o nível 320. Restrito pelo centro. 320, 1869. 2718, a linha decola na 0, vento no 40 graus, 109. A linha decola da 1-0, viu? 2-7-1. No país, QNH 1-0-1-1, autorizada final do procedimento TLS restrito no 0, chama estabilizado. Eu ativo a porta pelo 2-3, está autorizado o ILS. Restrito no 0, para autorizar, o canal 61 no 4. TLS, 1-9-6-6. Completa final, chame a torre 98, decimal 95. 95, boa. Torre, igual 1-9-6-6, boa. TLS. 1-9-6-6, continua a aproximação, aguardando pista livre, boa noite. Aguardando. No 66, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0, grande 99. Tem livre pouso, 1-0, boa, 1-66. Sim. 7-8, decolou 4-4, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, o 2-7-8. 1.200 pés. Azul 278, contato radar, suba restrito até o nível 060 e voe direto à posição Jambo. Restrito 060 e direto à posição Jambo, o Azul 278. Do 2718, informa o tráfego. 2718 está muito baixa a sua transmissão. 075. Sua transmissão está muito baixa, poderia repetir? Azul 2718, informa o tráfego na sua posição de 2 para 12 horas a 2 milhas, mantendo o nível 075 com Papa 28. 2718, gente. Para autorização Guarulhos. 397 Guarulhos, 320 autorizado, operador 110, recola da 110, primeira curva à direita, da EL, Leda, Motiva, 1208, aciona 5466. Autorizado 320, operador 110, decola a curva à direita da EL, Leda, Motiva, 1208, 5466, responde. 3897, cotejamento correto, chama puxa. Toma, Maria, obrigado. O Nordeste é um F190, passando 4.000 pés em subida ao 060. O Charlie está visual com azul, já superou o Charlie Charlie. 166, só as 47 direitas, só 1, 2, 1, decima 1. 3, 2, 1, 1, boa noite. Minha torre na 895. 295, obrigado. Bom, no 869, suba restrito até o nível 320, chame Recife no 28, decimal 8, alterno no 35, decimal 3. Estabilizado na final. 28, alterno no 35, 3, no 869, boa noite. Estabilidade por 3. Abaixa travada, ele repousa, já ligando 4-3. Ativo, suba para o nível 330-2718. 330-2718. Possibilidade de voar Aracaju, dá presente? Reajamo, aguarde. Na escuta. Azul 2718, chame Recife, 12545, alterno no 2085. 12545, alterna 12685, azul 2718, obrigado, boa noite. Aguarda? 158, táxi autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 01-1895, que legal, 09. Alô, boa noite, 1-1-4-3. Confirma? Confirmo, eu vou chamar 1-1-4-3 de grosso. 1-1-4-3, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. A linha decola no zero, vento no 30 graus, 8 nós. Prossiga, Romeu, você é bravo? Gente, Papa Romeu, Romeu Astro Bravo, prossiga direto Serra Whisky Delta Lima, o ajuste em Salvador na 091, eu confirmo pessoas a bordo? Gente, reporte nacional para pouso. Confirma, eu hoje a 0143, manda ninguém. Ah, ok, Juliette, portão 7, o 6143, boa noite. prossiga. Autorizado, Chantal. Controle de Salvador, boa, tá, 3629, decolou na Nael. Contato radar, se mantenha o nível 300 e foi direto Leda. Direto Leda, 300-3629. Paulo Salvador, Chanel 6201, pushback, portão 4. Autorizado, chama táxi. Livre, chama táxi, 6201. Uma chance de voar bote para presente, o TAN 3629? TAN 3629, aguarde coordenação com o teste recife. Obrigado. TAN 3629, autorizado, direto motiva. Ótima, graça 3629. Livre táxi, a direita, livre táxi, mantém a posição, vale pro táxi devido ao Oceanair que puxou no quarto, ok? Tá, 4-5, Vitória, aguarde só um instante, já falta um minuto, 1011 no ajuste, prepare a Dial. táxi 2011-1-38 a bordo, ponto de espera, alternação. Direita, táxi direita, ponto de espera, 1895, milhões, boa viagem. Direita, 1895, boa noite, 2011. Segue o Oxané, ponto de espera 1895, milhões, boa viagem. Dia pro 3897, senhor. Afirmo, segue o Oxané, ponto de espera 1895, ajuste no 0, no 1, boa noite. Bora. Sam 3629, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 3513325, avó 3629. Boa noite, a linha decola no 0, ventando 50 graus, 7 nós. Decola, linha 201. Juliette, papá, guarda-copa, Ilhéus, o ajuste no 0, no... No 645, pronto pra cópia? Salvador, Vitória, 360, pelo ISC 50, decola no 0, curva direita, Dael, Leda, Bidev, controle, 1208, transponder, 5501. Autorizado Vitória, nível 360, por Whisky 50, ocupado na Jato, pela direita, órgão do Dói, por 08, controle 5501 para fora, vou na 975. Portão 2, chama pronto para pushback, só na Votará a 975. O Papa Romeu, Papá Juliette, Papá, confirme. É, vai visual ou instrumento para Ilhéus? O nível? Para cota. Ilhéus 120, Golf 677, decola pista 97, curva à direita, saída coral, controle 1208, transponder 5504, Papá Juliette Papá. Chame a torre, 1895, ajuste 1091, bom voo, uma boa noite. 6201, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, Veleda. Subindo 360, 2000, Leda, 6201. Direto, papai, repartindo o ponto de espera da interseção, ajuste na 01. Direto 97, autorizado a decolagem em pista 10, vento 30 graus, 99. Iniciando a 20, tá? 389. Prossiga. Prossiga, 1, 3, 7, 0, Fortaleza. Aguarde um minuto, copie o ajuste, Mille 11, prepare a Momo Frote. É, velho. Romeu, fica bravo na tráfego, não estou fazendo isso. Tan 3897 decolou ao 09, controle 10.8. 208, obrigado, boa noite, Tan 3897. Controle Salvador do Tan 3897, passa 1200, perfil da EL. Tan 3897, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da EL. 320, saída da EL, Tan 3897. Carreira passando com o Ajuste em Salvador 10111. Confirme o código adicionado e a atitude que mantém. Próximo fora da barra, o Sarreta Tama. Autoriza para a direita para o TAN 3897. TAN 3897, autorizado, Leda. Leda, obrigado, TAN 3897. Xanã 6201, voe direto, Eudes. Eudes, 6201, confirme? Xanã 6201, o centro Recife solicita que voe Eudes. Eudes, positivo, 6201, porém não vai ter condições de informações, o 6201. Você já procurou a matéria para liberar a informação? É, a princípio, a proa de Irumis, né? Mas pode ser que a gente faça, abra um pouco mais a esquerda aí dentro de 80 milhas. Sim, eu vou informar se eu tento registrar o chinês 6201. 01. Controle, gol 1705, passo 250 para 160 no perfil da ponte, observando a chamada. Gol 1705, adiciona identificação, vai na proa de bomba para interceptar a chegada da bomba e desça para 4000 pés. O ajuste 1012. Apresenta autorizada a proa. 28 ponto para 4.10, zona 0, 1, 2, após ponto, segue na aberta. Channel 6201, autorizado, direto Irumi. Irumi, 6201. Tá, 3897, controle. Prossiga. Foi direto Ogmave, Oscar Golf, Novembro, Alfa Vitor. Direto Ogmave, Ogmave, Oscar Golf, Novembro, Alfa Vitor, confirme. Afirmativo. Obrigado, direto Ogmave. Mais à frente também vamos precisar de um pequeno desvio, ok? Pensa. É Patango, Novembro, Charlie Charlie, controle. Afirmativo. Serviço radar encerrado, a 68 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 075, chame Aracaju, 120 decimal 3. Chame 6201, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, 6201. Lisa, coluna 7, Ventura 20 graus, 9 nós, papá de Viette, papá. Coluna 236, pronto pra cópia? Cópia. Salvador, Fortaleza, 370, peso Luno 9. Decola pista no zero, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle, 120, décima 8. Transponder, 5511, 1236. 370, Fortaleza, Momo, frote, peso Luno 9, 308, controle, 5511, é o transponder. Portão 3, chama pronto. Semana, obrigado. Seja Salvador, também 6259, para autorização, Guarulhos, da ordem. 6259, Guarulhos, autorizado, 360, 310, Taubaté, decola pista no zero, curva direita, da Elida, Motiva. Controle, 120, decimal 8, transponder, 54. 7459. Papá Juliette, papá decolado. Papá Juliette, papá, ao seu nome é controle 120 decimal 8, por favor. Controle 120 decimal 8, papá Juliette, papá. Controle de Salvador, papá Juliette, papá, decolado 17 no perfil da saída coral. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar, suba para nível de voo 120, saída Coral. 120 na Coral, Papá Juliette, Papá. Controle Salvador, boa noite, Renan 6314, passando 2230 para o 1950, informação Oscar. Oxenéia 6314, acione identificação, vai na projetada para interceptar a chega da mar e desça para nível de voo 050. TAP 2063, por um passo. Voo 1705, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado, a sinalia sexual e reportabilizado. Para 2000, sinal da SUE, reportará estabilizado o voo 1705. Atrapalha o seu sequenciamento à proa de Duna para o voo 1705? Negativo, autorizado, direto Duna, reportabilizado. A proa de Duna, reportará estabilizado. A 6314 pode voar diretamente de Duna? O Xené 6314 autorizado, porém reduza para 2309. 2309, quando Duna 63, não está. Na 6314 pode descer para 2000 pés, condições de visuais? Na 6314 desce inicialmente para 3000 pés. O azul, Oxenia 12. 3.012, Oxenia 63, 14.